Matos Black, oposição DS, de Bombeta Produções. Firme e forte, é nóis, Teutônio. Marília SP, Zona Sul. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É muita fé, coragem, vê se não se esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É muita fé, coragem, vê se não se esquece. Tudo posso, por isso é que eu vou. A fé e a coragem determinam o que eu sou. Não perco o meu tempo, não posso vacilar. Sou mais um guerreiro pronto, sem medo de errar. O único erro nessa vida é não tentar. Ficar vivendo de ilusão, aí não dá se acovardar. Muito menos, eu sei da onde eu vim. Eu acredito, fui programado pra vencer daqui até o fim. Sei lá o que me espera, mas eu vou, eu sei que sou filho do rei, então desistir é que eu não vou. E muita fé naquele que me fez. Muito prazer, Matos Black, paz, amor, dedico a vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É muita fé, coragem, vê se não se esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É muita fé, coragem, vê se não se esquece. Oposição. Posso bater de frente com os inimigos de plantão. Posso quebrar as algemas, posso vencer o leão. Chegar de posso, né Joe? Tá na hora de querer, a hora é essa. Se liga, irmãos, não faça acontecer. Tem que acreditar que você é capaz, dependerá da sua fé. Subtrai o orgulho, ignora a vaidade, seja quem você é. Se arma mesmo de coragem, vai pra cima da guerra. A vida é curta, é uma só, o tempo é rei, não espera. Por isso, a cada batida que envolve os desejos aqui dentro do meu coração, me mostra sempre, ainda sou vivo, guerreiro humilde com os pés no chão. Acreditando no poder de uma certa mudança. Paz, amor, justiça, igualdade, o rap em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É muita fé, coragem, vê se não se esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É muita fé, coragem, vê se não se esquece.